dê a sua parcela de contribuição. Torne-se um associado. E melhor, além de se tornar um associado, seja um associado multiplicador. Esse programa faz bem para você, que faça bem para mais pessoas. Colabore. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Só assim conseguiremos manter essa obra de evangelização. Colabore. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Jesus misericordioso os abençoe. Se eu pobre, meu irmão. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Esta noite, queridos filhos, filhas da Hora da Misericórdia, que bom, hein? A gente poder pensar que o Senhor nos acompanha. Mesmo quando a gente pensa que está caminhando sozinho na areia, essa música não faz parte dos meus CDs, ela faz parte de uma coletânea. Mas para mim foi uma alegria gravar, viu? Gravar Rastros na Areia, evangelizar pela música. Por falar nisso, você tem nos ajudado na evangelização? Ei, você pode colaborar. Se você já é colaborador, consiga mais um. Ache mais um para que nós possamos crescer nessa obra, entrando nos lares, varrendo cidades, entrando em tantos lugares. Como fazer? Gente, é ligar 0 operadora 41, um número só. 0 operadora 41 3221 6060. E eu terei imenso prazer de mandar o jornal de abril, porque o de março já foi. Mas você já recebeu o jornal? O jornal traz, leia lá, tem inclusive, fala muito sobre São José. Eu fiz questão que esse jornal falasse sobre São José, fala sobre as mulheres, o Dia Internacional da Mulher que já passou, e São José, que é dia 19. São José, esposo da Virgem Maria. E a novena de São José está lá, ó. Leia, reze, está chegando o dia dele. Jornal Evangelizar é Preciso, é só fazer o seu cadastro. 0 operadora 41 3221 6060. Escute o que foi deixado como testemunho de vida. Meu nome é Adriana, de Guarapuava. Eu queria agradecer e compartilhar a experiência que eu tive. Comecei a ouvir o Padre Reginaldo na semana que começou a novena sobre o medo, agora antes do carnaval. E por coincidência, ou Cristo incidência, eu estava com medo porque o meu filho, de 19 anos, pela primeira vez iria dirigir sozinho na estrada, sem nós, os pais. Ele ia dirigir pela primeira vez sozinho com os amigos. porque eles iriam passar o carnaval na praia. E eles foram, ali em Guaratuba. E eu, no início, quando estava na novena, eu chorava muito, eu estava com o coração apertado. Mas eu percebi que comecei a diminuir a minha ansiedade, diminuir o meu medo. Foi muito bom ouvir o padre Reginaldo, eu nunca tinha ouvido e adorei. E desde Olha que meu filho boa. Viajou, eu rezei 10 Ave Marias de hora em hora. Então foram 5 dias que eu rezava de hora em hora 10 Ave Marias. Então o carnaval foi uma bênção, porque ele voltou hoje de viagem, hoje é quarta-feira de cinzas, ele tá voltou, vendo? Ele curtiu o carnaval na bênção do Senhor, voltou protegido pelas orações da novena e Nossa Senhora. E foi muito bom eu ter ouvido o Padre Reginaldo e quero continuar ouvindo. Quero agradecer muito. Obrigada. Tá vendo, filho de Deus? É isso aí, ó. Você fala que todo mundo já escuta. Escuta não, tem muita gente que não escuta. Aí é o rádio peão, é o boca a boca. Isso que eu falo. O rádio tem um poder imenso. Chegar na casa sem pedir licença. E a pessoa vai criando hábito. Você sabe que hábitos levam a virtudes. E maus hábitos levam ao pecado. Então vamos cultivar bons hábitos. E sermos virtuosos. Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Jesus misericordioso, hoje, sexta-feira, é como a chuva que lava. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar, deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva, deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil, deverá responder perante o Sinédrio. Poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda. E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não faz muitos domingos que de forma intensiva, antes da quaresma, nós refletíamos esses textos de Mateus. Na sequência de Jesus ter proclamado as bem-aventuranças e descendo, ele, como novo Moisés, não se desfaz do Antigo Testamento, ele apenas amplia a compreensão do mesmo. Por exemplo, ele disse: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás. Pois bem, todo mundo concorda com isso. Só que qual o conceito de matar? Dar um tiro a queima-roupa? Só? Pegar uma faca e apunhalar? Não. Jesus vai bem mais. Ele chega a dizer que não matarás se aplica a chamar o outro de imbecil, de tolo, de ridículo. Que quer dizer menosprezar o irmão, desrespeitar a pessoa, desmerecer a pessoa. Como é que têm sido nossos relacionamentos? São edificantes? Têm criado, têm formado filhos e filhas? Que o nosso coração se abra na caridade. Que nossa vida se abra nessa quaresma a relacionamentos mais humanizantes. Porque Jesus entende que para chegar e chamar alguém de patife, de idiota, é porque esquentou o ambiente, né? Porque faltou respeito, porque houve desavença. E entre nós não deveria ser assim. Deveríamos buscar e somar. Com as diferenças, é verdade, mas somar. Para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz? Como posso ser feliz se há tanta gente passando fome? Se há tanta gente desabrigada? Eu fechei meu coração. Sinais do Sagrado. Senhor, nessa sexta-feira, nesse tempo de quaresma onde intensificar a oração, o jejum é importante, mas também a caridade nos faça compreender a necessidade de acolher o próximo, os necessitados. Abençoai, Senhor, nessa sexta-feira todos aqueles que estão com o rádio ligado, a água, a roupa dos enfermos e fotos de família, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangeliza, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050. E vos dê a o Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.